3-0. A gente tá indo só na Aerostar. A gente não pretende nem cortar. Gente, agora autorização é que sair da UTN, que ingresse Juliette agilizando. E vai reportar para ingressar na Lima. Juliette reportará para ingressar na Lima, se da bem. 3217, coordenando com a equipe do solo que após a passagem retaguarda do Citation está autorizado seu pushback somente chama para táxi. Após a passagem do Citation, para ser autorizado para coordenação com o solo. Obrigado, senhor. Duna 3567, localizador. Torre 186. 86, até já, obrigado. Salvador, boa tarde, estamos 3567. 3567, boa. Ajuste no 0 no 2, reporte no externo. Voltarei. A 3835, decola imediato quando autorizado. Positivo, senhor. Após passagem, Boeing curta final, agiliza manobras, ali mantém. Após o Boeing agilizando, ali mantém. É, boa tarde, só um minutinho. Senhor TXA, Delta N, que está autorizado a ingressar na Lima, Mike, Quebec, e autorizado cruzamento até o pátio 5. Boa tarde. Lima, Mike, Quebec, autorizado cruzamento até o pátio 5. Rei Delta Yankee, só confirme a ficha que irá decolar, dá 1-7. Positivo, confirme da PN. Gente, está pronto para a cópia? Positivo, Yankee. Gente, X-Ray Delta Yankee está autorizado para BH, Belo Horizonte, nível voo 430, via Upper Whisky 58, decolando da pista 1-7 com curva à direita após a decolagem na saída Gole, transição Gonza, transponder 5551 e a frequência do controle 119.80, torre 108, meia dúzia. Autorizado BH 430 para o Whisky 58, decolada 17 com curva direita, saída Gole, transição Gonza, 5551, 119.8 e 118.6 é a torre, seja bem aqui. Correto, é que você deu, tem aqui o ajuste 10112, paracionamento e táxi, chama a torre 108.62, tem um bom voo, bota. Paracionamento e táxi, 108.62, é que você deu, tem grato. Solo, boa tarde, 1985, livro, não se escuta. 925, boa tarde, prossiga táxi em frente Alfa, aguardando antes da Juliette. Em frente Alfa, antes da Juliette, aguardando 925. No momento 60 com 10, está variando de 120 a 180. Pouso autorizado no 0, 90 metros fechados, o vento agora 190 graus com 10 nós. 67, copiado, autorizado, pouso, primeiros 90 fechados, 3567. Sete. 3835, decolado aos 28, controle, 19-8, boa viagem. Azul, bom trabalho, 3835. 10-09, ready to copy, flight level 380 to Brasilia. Avianca Brasil 6321 and approved Brasilia flight level 380 via Upper Zulu 17 and departure runway 10 and after departure and right turn and Gola departure and Ofito transition and Squawk 5033 and control departure frequency 119.80. Roger, 382, via Upper Zulu 17. Take off runway 10, turn right, Gola, Ofito, Fox 5033, and Salvador departure frequency will be a 119 or decimal. So, again, present this one. Avianca Brasil 6321, route back is correct. and informed the first 90 meters of the runway 10 are closed, and altimeter set 1012 and report to red for setup and push. 1012, okay, we are ready to push Oceano Brasil 61. Solo 3217, pronto para o prossiga com os dados. São 76 a bordo, senhor. 2, 3 horas de autonomia alterna, Guarulhos. 76 a bordo. 76, positivo. 732-17, táxi via Juliette, Alfa e Charlie. Ponto espera do 10 na Charlie, vai chamar a torre em 118, decimal 612. Ajuste 10-12, tem um bom voo, boa tarde. Obrigado, Juliette, Alfa, Charlie, 1862, boa tarde, tchau. Paulo Salvador, 3567, levando a sua escutando. Avianca Brasil, 631, and gate 09, and approved startup and push, report ready for taxi. Ground Avianca 6, 321, ready to push and start. 3567, boa tarde, prossiga táxi via Alfa, aguardando antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3567. Solo Bruno 925, aguardando antes da Juliette. Ligou 925, dei passagem ao Airbus da TAM após o mesmo ingresso Juliette para o gate 05. Sente, após o TAM, gate 05, 925 via Juliette. Salvador Ground, está saindo o Brasília Force 2281. Luna Force 2281, good afternoon, and confirm the flight level to Recife. 110. Brazilian Force 2281, and send by IT clearance 110 to Recife. Send by Brazilian Force 2281. Ground Avianca 6321, ready to push. Approved, start up and push, Avianca Brazil 6321. Obrigado. Segue o Boeing da Gol, ingressando Juliette para o 612, 06. Juliette para o 06, 3567. 2017, boa, autorizado, ingresso, decolagem 10, 160 graus, 10912 no ajuste. 12, ele decola, capitão 10, obrigado, tanto 3217. Delta, prossiga. Foi coordenado para a aero? Gente, Mike, é com Delta, jurisdição do FAT, né, para a aero, a gente só toma ciência do giro de manutenção, ok? Tente contato com a para a aero para informar o fiscal de pátio. Aguarde um minuto, solicitarei junto à infraero. Obrigado. Adam, 7-0 grau, 7-9. Obrigado, 7-7. 755, autorização de tráfego, informação eco. 7 gol, 1755 para confins, confirma o nível, aguarde. Nível 400. 08500. 1288-271, confirma, está 3235? 3835-1288-13325. 1288-3325, obrigado, está 3235. 8500, Salvador. 500? 8500, na proa de Duna, desce para 2000 pés com 1012. Controle, Alfa Sierra 8500. 8500, Salvador, prossiga. 1, 2, 5. 3 autorizado na proa de Duna. Autorizado descida para 2.000 pés na proa de Duna. Afirmativo, Duna é o último fixo da chegada à Mari que intercepta a final do ILS. Ok, gente. Controle, boa tarde, está 3217 cruzando 2.000. 3217, boa tarde, sobe ao 360, vigilância. 360. Please. Avianca Brasil, confirm the person on board and endurance and alternative. Yes, I'm sorry, 69, alternate Compinhas in 3 hours, 38 minutes. Avianca Brasil, 681, approved the taxi via April 1 after taxiway Juliet, Alpha and Charlie. On holding point, taxiway Charlie. Runway 10, contact tower 118.60, altimeter set 1012, and they have a good trip. Thank you very much, sir. Apron 1, Juliet Alpha, hold short of runway 10 at Charlie and contact tower. See you on Friday. Lena Force 2281, I read copy. Lieutenant Force 2281 and approved to receive track level 110 via Golf 677 and departure runway 10 and after departure left turn and Conde departure and Squawk 0275 and control departure frequency 119.80. Brazilian Force 2281 and the radio back is correct and the altimeter set 1012 approve the startup and the report to red for taxi. Gente, 180 para Afonso, aguarda autorização, Força Aérea 5921. Rei Delta Yankee, táxi autorizado, táxi Papá, ingresso e pista 17, reporte chegada e pronto na cabeceira 17. Tower, good afternoon, Avianca 6321, holding short on Charlie. 6321, clear, line up, take off, runway 10, wind is 180 degrees, 7 knots, altimeter 10, 12. Runway 10, clear for takeoff, Avianca 6321. Bruno 755 pronto para cópia. Pronto para cópia. Bruno 755 está autorizado para Confins, número voo 3620 via Upper Whisk 58. Decola da pista 110 com curva direita após a decolagem na saída Gole, transição Gonza, transponder 5045 e a frequência do controle 119.80. Autorizado 360 para Confins, apelido 58, decola da pista 10, primeira curva direita, gole com 11 a saída, transponder 5045, controle 198, pro gol no 755. Correto, gol no 755, ajuste 1012, informa os primeiros 90 metros, pista 10 estão fechados, chame pronto, pushback, acionamento 104. Sente, ajuste 1012, sente dos 90 metros, gol no 755. Brasileiro, watch your Q81 red protect. Brazilian Force 2281 and confirm a person on board, endurance and alternative. QB05 endurance, 03 hours and 20 minutes. Alternative professor. Brazilian Force 2281, approve the taxi and until taxiway hotel and report for crossing runway 10. Clear taxi to taxiway hotel. And I report to progress, first one may use. Fuxada 5921 está pronto para a Copa. Fuxada 5921 está autorizado para Afonso, nível voo 180. A rota é Golf 677 até Mike Romeu Charlie Maricá, após prossegue direto. Decolando a pista 10 com curva direita após a decolagem na saída da El, transição Coral, transponder 5046 e a frequência do controle 119.80. O transponder. Correto, Força Aérea 5921 está autorizado. Acionamento, chame táxi. Brasil Airport 281, Hotel Taxway, Red Pro Crossing 102. Gente, Força Aérea 2281, approve the crossing runway 10, via Taxway Delta, Alpha and Charlie. On holding point, Taxway Charlie, contact the tower 118.60. Altimeter set 1012. And have a good trip. We cross runway 2, fly Delta Alpha Charlie, and North Tower 186, Brazilian Airport 281. Good afternoon. Salvador, gol no 755, pushback acionamento, posição 4. Autorizado, gol no 755 no 04, chame táxi. Vai chamar para o táxi, gol no 755. Eu estou aguardando a liberação do controle devido ao avião que decolou na Gole também. Avianca Brasil 6321, fly heading Ofito position. Direct Ofito, Avianca 6321, thank you. Força Aérea 8500, autorizado ILS X-Ray sem glide, informe no localizador. Tomará no localizador. Só por curiosidade, qual é a razão que o X-Ray Delta vai empregar na saída? 6720 indicado. para Mantenas 2709, 275. Gente, reduza para 250 e após Bonf 220. Tem reduzido para 250, após Bonf 220, 6730. Gente, o Força Aérea 5921, táxi livre, reporte na Taxiway Hotel para o cruzamento. 5921, reporte na Taxiway. Clear line up, take off, runway 10, wind is 190 degrees, 10 knots. Avianca Brasil 6321, call now receive center frequency 128.8. Roger, Recife 1288, good day, thank you. Delta Yankee decolou os 45, chama o controle, 19-8, boa viagem. 19-8, boa. Voador, Papa Romeo X-Ray Delta Yankee. X-Ray Delta Yankee, contato radar, suba o 430, saída Gole. 430 na Gole, X-Ray Delta Yankee. Informação Foxtrot, informa o nível para Galeão. Sente da Fox, 380. 38, aguarde cópia da El Blaze, a saída. Delta Fox 2281 Airborne at 46, Salvador Departure, Frequency 119.8. Tac, Salvador Departure, 198, President Fox 2281, good day. Salvador Departure, good afternoon, President Fox 2281 Airborne, passing now 1000 feet, on departure. Brazilian Air Force 2281, radar contact, climb level 110, con departure. Clear climb, 110, con departure, Brazilian Air Force 2281. Sete Força Aérea 5921, está autorizado o cruzamento da 1028 via Taxiway Delta Alpha e vai reportar a próxima Taxiway Juliette para prosseguir o táxi. 5921, autorizado o cruzamento. Delta, Alfa, Salvador, Gol no 755 para o táxi, 58 a bordo, 3 horas e 16, alterna Campinas. Tio, Gol no 755, táxi via Índia, Alfa e Charlie, ponto esperadão no 0 na Charlie, 208, 612, ajuste 10, 12, tem um bom voo, boa tarde. Índia, Alfa, Charlie, no ponto esperado, Charlie, 286, Gol no 755, ajuste 1012. Vida pro trigo. Gol 395, desce via para 2 mil pés, chegada à malha. Desce via para 2 mil pés, chegada à malha, gol no 395. A intenção é o meu Alfa Novembro é da 1-0. O Glide tá fora ainda? Tá. A intenção é a RNAV da 10, no 395. Trip 5488, desce ao 40, chegada à malha. Ciente, chegada à malha, descendo para o 40. Observando a passagem da aeronave da Gol Varig, após táxi via Alfa e próxima Charlie, chama a torre 118-612. Ajuste 10-12, tem um bom voo, boa tarde. Web 6720, reduza para 170. Reduzido para 170, Web 6720. X-Ray Delta Yankee, chame agora Centro Recife, frequência 1288. Recife 1288, Delta Yankee. 00 sobre o externo. 8500, ajuste no 0 no 2, 1 no 90 graus, 7 9, autorizado o pouso, não no 0, primeiros 90 metros estão fechados. Ok, ciente, primeiros 90 metros fechados. Controle, autoriza o gol 395 pro direto do Serra Vito 369. Não, tem tráfego no setor, mantém até ITAP após 366. Até ITAP após 366, 395. Autorizado LS para o 6730. Afirmativo. Informado. Uno 077 pronto para cópia. 077 para você. Uno 077 está autorizado para o Galeão. O número de voo 380 via Upper Zulu 14 até a posição Toquim após Upper Alpha 317. Decola da pista 10 com curva à direita após a decolagem na saída da El. Transição Blaze Transponder 5040 e a frequência do controle 119.80. 380 para o Galeão, para o Zulu 14, Toquinha para Alfa 317, decola pista 10, curva pela direita, saída da Elblé. Controle 198, transponder 5040. Correto, bônus 077, o ajuste 1012, chame pronto, pushback, acionamento, gate 08. A livre para puxar acionamento 8, o gol 1077. Uno 925, pronto para cópia. 925, pronto para cópia. O 925 está autorizado para Brasília. O número de voo 3620 via Upper Zulu 17. Decola da pista 10 com curva à direita após a decolagem na saída Gole. Transição Ofito. Transponder 5043 e a frequência do controle 119.80. Ciente, 5921, mantém o ponto de espera. Com ajuste 1012. 1012, chamada próxima, 800. 89. Livre decolagem, pista 10, gol 1755. Doutor Salvador, muito boa tarde, web 6720, no localizador da 10. 6720, boa, continua a aproximação no 0, primeiros 90 metros estão fechados, aguardando pista livre. Eu tinha guardado a pista livre, ciente da 90 metros, 6730. Fox Lima, boa tarde. Confirme estar ciente da informação Foxtrot. Informa-se o estacionamento e a pista que irá decolar e o nível solicitado. Leão no 925, puxa acionamento na 05. 925 autorizado, chame táxi no gate 05. Chamada para o táxi no 925. Fox Lima, informa intenções, decolando da 17. Web 6720, check trem, ajuste 10 no 2, vento 180 graus, 12 nós. primeiros 90610 estão fechados, autorizado o pouso. Ok, autorizado o pouso na 1-0, ciente da questão de 90 metros.